looking round without a clue. I find myself alone again, all alone with you. Tell me what's on your mind. I wanna know. Ready to Fly. Transporta isso pro português do Brasil, né? Você tá pronto pra voar? Agora imagina, cantando. Você tá pronto pra voar? Não tem como, né, cara? A língua inglesa, ela é benéfica pra música, não tem jeito, né? Apesar de ter muita música brasileira bacana, tem música que não tem jeito, só em inglês mesmo. Rosala, are you ready to fly? Ainda, Information Society, what's on your mind? Pet Shop Boys, Left Tomorrow Devices, ainda, Celebrate Dinner, will you be there? Red Flag, Russian Radio, e esse foi o segundo bloco do Flash House de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, se Deus quiser, eu estarei de volta, tocando umas músicas velhinhas, gostosinhas, mixadinhas pelo DJ Marcante. Uma hora de programa, com dois blocos de meia hora cada um. E pra você que curtiu o programa, aquele abraço e fui! Informações da região, do país, do mundo, sobre os mais importantes temas. Rio Sul Rádio Notícia. Chamadas externas durante a programação. Política, descobertas científicas, cinema, música, tecnologia. As notícias mais importantes. Rio Sul Rádio Notícia. A qualquer momento na programação da Rio Sul Rádio. 19 horas e 8 minutos. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelly tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinha o ano todo? É com a Fisiobelly. Fisiobelly. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelly. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV, enfim, seja bem-vindo. Maybe one day I won't sing about you. I'll sing a song about someone new. But right here, right now, you are on my mind, and I think about you all the time. I'm sending a message to you, and I'm hoping that it will get through. When it passed you, it was bittersweet, honey. You may be sad till I love the shade of blue. I know you don't wanna talk to me, so this is what I would do. Maybe you're listening, so here's one last song for you. Here's one last song for you. You feel, and I hope it makes you burn, and I hope it reminds you of how much it hurt. I'm sending a message to you, and I'm hoping that it will get through. When it busted, it was bittersweet, honey.